se fuja de quem te força razões. Estamos presos somente a consequências de nossas ações. Sofrer é inevitável nessa terra que vou ver lutas, enfrentar obstáculos para sober culpas. Pisaram e o que era nosso fez tirar. Asfixiaram meu sonho, mas hoje posso respirar. A vida não tem protetor de cabeça como no box. Felicidade hoje é rara, tipo Tamagotchi. Meu peito tá aberto entre quando quiser entrar, mas a porta será fechada quando cê se retirar. As lágrimas se purificam com dolorosa lembrança, mas não permita que o pranto esmague a esperança. Vento frio na cara, cães loucos latem aqui enquanto os corpos morrem, outros partem. Minha missão eu cumpro como poucos fazem, quentes como o sol que faz com que os rostos ardem. Abaixar a cabeça pra tudo se cansa, mas vivemos entre amor, ódio, sofrimento e vingança. Não posso dizer que somente eu sofro, pois eu vejo lágrimas borbulhar nos olhos do meu povo. Mas desarmo o oponente conhecendo sua tática. Me armo, vou por mente com meus planos em prática. Pessoas que estão em cima, mas caem lá do alto. Se a queda no abismo é longa, ninguém emerge de um salto. Nesse mundo de discórdia, de cobro que não se deve, faça o seu, mesmo que sua passagem seja breve. Encaro o espelho, vejo, reconheço o recomeço em mim. E vocês só vê o preço do ódio sem fim. E muitos estão perdidos aqui nesse nevoeiro. Saiba que a diferença entre soldado e guerreiro, um é comandado, o outro luta por si. Meus medos peguei nas mãos e de forma bruta torci. Já tô pronto pra enfrentar esse mundo de despedidas, onde um se enfoca em ser cruéis pra esquecer suas feridas. Não temos valor próprio aos olhos desses putos. Somos explorados por empresas em busca de lucro. Mas eu elevo o meu pensamento mais além. Aprendo com os que me magoaram a não magoar alguém. Conhecimento é virtude, fonte de inspiração. Quer saber o que me inspira? O que me inspira são ter que viver e ver todas as injustiças. Não há progresso, só regresso se não haver justiça. Perderam a essência, não se tem mais valor. Corações se abrem para o ódio quando temem o amor. E vocês ainda querem discutir por riqueza. No locutório que eu tô só vejo desespero e tristeza, pois tem vários que não tão pra dizer a verdade. Muitas nuvens de revolta pronta pra fazer tempestade. E vocês ainda aqui vê heroísmo, mas eu vejo pessoas presas a correntes de egoísmo. Nesse mundo de discórdia, de cobro que não se deve, faça o seu, mesmo que sua passagem seja breve. Sua passagem seja breve. É, mesmo que seja breve. É, aqui o que eles tentam é te envenenar. Envenenar. Cuidado para com o veneno não se embriagar. Embriagar. E deixe se transpirar todo o seu suor. Enfrente seus problemas e mostre que já tá pronto pro melhor.